meus irmãos. Deus abençoe muito vocês, meninos. Esta é a Rádio Difusora Ouro Fino Limitada, ZYR 292, FM 94.1 MHz. Estúdios localizados à Rua Silviano Brandão, 795, Centro de Ouro Fino. Fones 35-3441-1433 e 3441-1800. Portal de notícias Difusora Ouro Fino .com.br. E-mail radio@difusoraourofino.com.br. Redes sociais Difusora Ouro Fino no Facebook, Instagram e YouTube. 24 horas no ar com muita música, esporte, notícia e prestação de serviço. Difusora Ouro Fino, mais que uma rádio, uma referência desde 1950. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Difusora. Contrada é vitalício. Cê tá amarrada aqui comigo. Nesse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde cê vai tirar isso? Essa rádio peca. Não fiz aqui, eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Tá ligado? É claro que eu tô. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo. O melhor do sertanejo. A gente toca o que você gosta de ouvir. Seu sorriso deixaria até o sol enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí, entre o seu queixo e o seu nariz. Pensou em música sertaneja? Então pensou. É que não era você. Solteiro faz pra viver o resto dessa do seu lado. Essa rádio do Peca. Difusora. Difusora. Difusora. A Paróquia Santo Antônio apresenta o programa Alegrai-vos no Senhor, com mensagens, informações, entrevistas e os avisos da paróquia. Oferecimento: Casa de Carne Santa Lúcia do Maninho, Farmácia do Chico, Supermercado GL e Pastoral do Dízimo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Em Ouro Fino, pontualmente 12 horas, está no ar mais uma edição do programa Alegrai-vos no Senhor, da Paróquia de Santo Antônio. E comigo eu tenho uma grata satisfação de receber a minha amiga Helena Maria, que vai ajudar a gente a fazer esse programa. Boa tarde, Helena Maria. Boa tarde, Luciene. Boa tarde a todos os radiovintes. Boa tarde, Donizete. É, o Donizete Costa tá lá, né? Nos ajudando também. E vamos iniciar esse programa, né? Com a graça de Deus, a intercessão do nosso padroeiro Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E eu já falo para você, meu querido ouvinte, que a partir de agora os telefones estão liberadíssimos para você ligar aqui, fazer o seu pedido de bênção. E esses pedidos, amanhã, Helena Maria, será colocado lá no altar do Senhor, onde o nosso querido pároco, Padre Maurício, vai rezar na sua intenção. Se tem alguém aí fazendo aniversário de casamento ou aniversário natalício, pode ligar pra cá, viu? Liga pra cá, fala o nome, né? Não pode esquecer o nome dos aniversariantes, né, Donizete Costa? E o Donizete Costa vai ajudar a cantar os parabéns. Então, ligue pra cá. Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.